chuva vai, cai e sai. É um ciclo tão natural, primordial e essencial. Chuva vai, cai, sai. Nuvens vêm se aproximando, em um ponto se acumulando. Pode vir uma pancada bravia, ou pode vir garoa calmaria. É um fato tão imprevisível, mas pra evitar é impossível. Pode ser tempestuosa chuva que pode inundar uma selva, ou um borrifo bem calminho que vai até parecer banhinho. Mas sempre toma um cuidado, senão você ficará gripado. Chuva vai, cai e sai. É um ciclo tão natural, primordial e essencial. Chuva vai, cai e sai. Pode ser passageira, outra hora pode ser duradoura. Mas não há de preocupar, pois ela sempre vai passar. Assim as nuvens vão abrir e novamente o sol subir. Mas enquanto o sol não eleva, se proteja com um guarda-chuva e não fique tão pessimista. Quando essa chuva insista, lembre-se que ela vai passar. É só questão de enfrentar. Chuva vai, cai e sai. É um ciclo tão natural, primordial e essencial. Chuva vai, cai e sai. Pode ser passageira, outra hora pode ser duradoura. Mas não há de preocupar, pois ela sempre vai passar. Assim as nuvens vão abrir e novamente o sol subir. Mas enquanto o sol não eleva, se proteja com guarda-chuva e não fique tão pessimista. Quando essa chuva insista, lembre-se que ela vai passar. É só questão de enfrentar. Chuva vai, cai e sai. É um ciclo tão natural, primordial e essencial. Chuva vai, cai e sai.